som do repertório novo do Trator da Bregadeira. Segura que é madeira. Dudu Pressão. Alô, meu parceiro DJ Jonathan, tamo junto, hein? DJ Pato. Vem comigo. Eu tô aqui sofrendo a solidão. Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não. Eu me apeguei no golpe dessa mulher. Achei que eu poderia tirar ela do cabaré. A mulher tá gostosa, ela é profissa demais. Ela vem me seduzindo, rebole, senta pro pai. Ela é envolvente, seduzente, a pegada é diferente. Deixa até com a tua mente, aqui a chapa é quente. Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais. Aqui soltado e daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco, você desce, me excita, mando colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Volta, rapariga, daquele jeito. Alô, parceiro DJ, tamo junto, hein? DJ Juninho Pan. Ó, eu tô aqui sofrendo na solidão. Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não. Eu me apeguei no golpe dessa mulher. Achei que eu poderia tirar ela do cabaré. A mula até gostosa, ela é profissa demais. Ela vem me seduzindo, rebole, senta pro pai. Ela é envolvente, seduzente, a pegada é diferente. Mexe até com a tua mente, aqui a chapa é quente. Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais. Ai, que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco, você desce, me excita, mando colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Volta, rapariga. Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais. Ai, que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco, você desce, me excita, manda colocar. Ai, a nossa transa é gostosa demais. Volta, rapariga, rapariga. Alô, LC Divulgações, Daniel CDs, Felipe Gravações. Aham, vá. Alô, JG Supermarca, é nóis. Dudu Pressão. André CDs, o moral de Bicoara.